Opa! Os mais fortes permanecem ainda em ação. A cada momento que passa, o torneio do poder está a tornar-se cada vez mais intenso. Gale, e então o que é que tu me dizes? Ah, é o quê? Vamos, Kale! Vamos chegar a Mega Guerreiras juntas! Sim! Atualmente o Son Goku está a enfrentar Caulifla e Kale, representantes do Universo 6. Tenho de vos agradecer. Ao lutar contra vocês, sinto uma força imensa a ferver dentro do meu corpo. De super guerreiro, Son Goku, passaste para mega guerreiro. Nós vamos derrotar-te e alcançar essa forma. Nós as duas juntas! Mana grande! Eu também me vou tornar mais forte! Vou lutar com a Mana! Oh! O forte desejo de lutar ao lado de Caulifla fez com que Kale voltasse a perder o controlo. Isto é incrível! Um novo super guerreiro entra em cena. Aquilo é... Ela voltou a transformar-se como há pouco. Outro ataque de fúria! Uau, Kale, é genial! Esta extraordinária energia! Deve ser aquela guerreira do Universo 6 outra vez, a Kale! Tal como eu desconfiava, os guerreiros não podem ser encarados de ânimo leve. Eu vou confidenciar-te uma coisa. De todos os guerreiros que estão a participar no torneio, eu sou o que estou no topo da lista! Que grande arrogância! Yeah. Ela voltou! A impressionante Super Guerreira está de volta! Essa energia é imensa! É uma loucura! Kale! Aconteceu o que eu pensava! Tu finalmente conseguiste perceber como dominar todo esse poder! Hã? Tu não estás a reconhecer? Eu também me vou tornar mais forte. Vou lutar com a mana. Tu foste além dos teus limites e invocaste tanto poder com a intenção de me ajudar que acabaste por perder o controle. Obrigada, Kale. Espetacular! É mesmo espetacular! Com este poder nós vamos conseguir, vamos derrotar o Son Goku! Apresento-te a minha maninha! Sozinhas nós não devemos estar à altura dele, mas se unirmos forças acredito que seremos as mais fortes de todos os universos! Tu és a única que pode lutar a meu lado, Kale. Esse lugar é teu! Tu és a minha querida maninha e serás para sempre a minha melhor amiga! Mana grande! Vamos, Kale! Sim! Mana grande! Desculpa a minha demora, Mana grande! O prato principal ainda está para sair! Ela não se descontrolou! Parece impossível, mas ela consegue controlar todo aquele poder na perfeição! Mas qual controle, qual quê? A energia da Kale parece ter explodido! Boa! Genial, Kale! Muito bem! Juntas vocês podem derrotar o Son Goku! Vamos lá, então! Eu não paro de tremer! Será do meu instinto de guerreiro? Mas que surpresa! Se eu não tiver cuidado, as coisas são capazes de se complicar. Estamos em sintonia, Kale. Sim, mana, aconteça o que acontecer, eu vou estar ao teu lado. Enganas-te! Nós estamos juntas. Se nós ficarmos bem juntas... Seremos as mais fortes! É verdade! Eu percebo, mana, a partir de agora estaremos sempre juntas. Vamos reforçar o nosso poder. Vamos, Kale! Vamos, sim! Toma lá! Então, o que é que se passa? Ainda não recuperaste a tua energia? Muito bem, Kale! Continua a atacar! Está bem, Mana! Eu vou obrigar-te a aumentar essa energia! Desculpa, Tenshinhan, mas vou ter de usar a tua técnica! Mordedura do Sol! Estou ansioso para saber quem vai ser o próximo a distrair-me. Eu não consigo fazer nada com este tipo. Já chega, Freezer! A tua sorte acabou no momento em que eu pus os olhos em ti! Oh, e quem é que tu és? Eu chamo-me Kato Pesla! Eu protejo os habitantes do Universo 3 do mal! Eu sou a polícia da justiça! Em nome daqueles que eu tenho de proteger, agora eu vou ativar as potencialidades do meu incrível fato robótico! Modo transformação! Mas o que é que... Eu vou acabar contigo agora! Kale, não te afastes muito! Está bem, Mana! Nós vamos derrubar este tipo juntas! Tu não és... Tu és aquele pacífico que eliminou o Kaba! Mas que entrada tão espalhafatosa! Peço desculpa, incomodei-te. No entanto, trouxeste uma companhia bastante interessante. Deixa que eu agora ocupo-me dela. O quê? Os guerreiros são mesmo brinquedos perfeitos. O quê? Isto é uma vingança pelo Kaba! Estes guerreiros são realmente muito persistentes e eu detesto. Vá lá, Freezer, então, o que é que estás a fazer? Para, eu estava a lutar com elas. Fui o primeiro a chegar, não fui? Despacha-te lá e perde para que possa chegar a minha vez. Isso é o que nós vamos ver. Não se deixem distrair pelo Freezer. Não é comigo que vocês estão a lutar? Freezer, por favor, não te metas. Pronto, está bem. Na realidade, eu acho que não há nada melhor do que assistir a um espetáculo em que os guerreiros dão cabo uns dos outros. Eu vou, então, limitar-me ao papel de espectador. Tu não me vais escapar, Freezer! Aprecia o verdadeiro poder do meu fato robótico! Modo transformação! Modo acelerado em turbilhão! Quando eu estou no modo acelerado, consigo deslocar-me 300 vezes mais rápido do que o normal! Eu vou conseguir detectar as tuas técnicas com a maior das facilidades! Agora anda! Segue-me! Eu vou ignorá-lo. Muito bem, agora vamos dar tudo o que temos! Tu queres mesmo avançar sozinho? Nós somos duas. Tu estás muito convencido das tuas capacidades. Eu não estou convencido de nada. Mas ainda assim, eu quero tentar dar o meu máximo contra vocês as duas. Muito bem. Vamos a isto, mana. Juntas nós somos invencíveis e as mais fortes que há. Somos sim. Cortina de fumo. Mas a vossa energia denuncia-vos! Não! Era mesmo este o plano! Boa! Segura-o bem, Kale! Sim! Muito bem, Caulifla e Kale! Continuem assim! Continuem a fazer pressão! Vocês as duas são as mais fortes de todo o universo! Continuem assim! Até darem cabo de Son Goku! Vamos lá então! Acabem com ele! Nós estamos em total desvantagem. Raios! Ele devia ter deixado o Freezer entrar em ação! Vocês não acham que este cenário está bastante sombrio? Ele vai desaparecer! Ali! E que tal? Muito bem, mana! Realmente! Eu acho que esta técnica já não funciona. Vocês formam uma boa equipa. O Son Goku entrou em modo de um super guerreiro. Eu diria que ele ainda não tinha recuperado energia. Este é o grande Son Goku. Por mais que as coisas pareçam estar a correr mal, ele consegue sempre superar todas as nossas expectativas. Primeiro o vermelho, é? Vermelho ou azul, é tudo igual. Vamos dar-lhe uma sova. Nada nos vai parar. Hã? Boa atitude. Vamos lá. Sim. Ha! certeza? Como ele resistiu àquele ataque? Boa! Muito bem, Son Goku! Parece que ele realmente ultrapassa os limites para demonstrar todo o seu poder. O nosso Son Goku é assim. Ele está num nível muito diferente daquelas duas senhoras guerreiras do Universo 6. E que tal um ataque duplo? Ataque pinça! Sim! Isto persegue-nos! Que irritante! Estiveram bem as duas! Vocês duas são um caso sério! No entanto, precisam de melhorar a finalização. Vamos voltar a lutar noutro local depois do Torneio do Poder. Achas que ganhaste? Maragrande! Eu ainda consigo lutar. Maragrande! Cala, que vergonha! Kale, eu disse que nós éramos as mais fortes de qualquer universo se nos mantivéssemos unidas, não foi? Sim, foi! Então vamos usar o que nos deram antes do torneio começar. Oferece-te! Goku, apanhaste as duas de uma só vez! Ah! Ah! Aqui está, aqui está, aqui está! Aqui está! Não pode ser! Tu és a... Kale! Mais Caulifla! Kefla! Oh, aí estão os brincos! Finalmente! É o devo lembrar que fui eu que lhes emprestei. O que interessam esses detalhes? Apanha-no! Ah, vamos! Aquilo é... Atenção! Os objetos que receberam são só para ser usados como último recurso. Não os usem ao acaso! Isto não faz muito o meu género. Eu acabei de dizer para não usar ao acaso! O que é que tem? Toma, Kaba. Podes ficar com ele. Oh, e com o meu também. Hã? Não, obrigado. Calma. Essas coisas têm um poder fenomenal. Desde aquele dia... Um novo corpo e uma nova personalidade nasceram a partir da fusão dos brincos mágicos. O atual poder dela não equivale à soma de um mais um, mas é antes multiplicado por dezenas. É verdade! Estou a perceber como é que se faz! Devem sempre guardar o verdadeiro trunfo até o último minuto! Perceberam? Por favor, têm de ganhar! Vá lá, Kale e Caulifla! Ou antes, Kefla! Que bela sensação! Sinto um poder infinito a subir, vindo das profundezas do meu interior! Esta energia é tão forte que eu não consigo perceber qual é o limite! Que energia tão extraordinária é esta que eu estou a sentir vindo da zona onde está o cachalota? Distraíste-te! Este combate promete ser interessante. Até onde é que eu poderei ir com este poder? Está na hora de fazer o teste! Ops! Nem penses! A Kalé e a Califla usaram os brincos mágicos para uma fusão bem-sucedida. O produto dessa fusão chama-se Kefla. Será que o universo 7 do Son Goku vai conseguir sair vitorioso do combate contra esta forte adversária, a Kefla, e naturalmente contra o universo 6? O destino dos universos está dependente do resultado do Torneio do Poder, faltando 21 minutos para chegar ao fim. Agora vou mostrar-te o meu verdadeiro poder! Sou eu, Son Goku! A Kefla nasceu a partir de uma fusão criada pelos brincos mágicos. Ela tem um poder e uma velocidade inacreditáveis. Além disso, ela ainda se consegue transformar em super guerreira. Eu vou ser obrigado a usar a técnica de Kaiba em modo super guerreiro azul. É o derradeiro confronto entre guerreiros. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku contra Kefla. O super guerreiro azul é derrotado. Não perca o próximo episódio, porque nós também não.